Assim seja a poesia que procuramos, gasta como um ácido pelos deveres da mão, penetrada pelo suor e o fumo, rescendente a urina e a açucena, salpicada pelas diversas profissões que se exercem dentro e fora da lei. Uma poesia impura, como um fato, como um corpo, com manchas de nutrição e atitudes vergonhosas como rugas, observações, sonhos, vigílias, profecias, declarações de amor e de ódios, bestas, abanões, idílios, crenças políticas, dúvidas, afirmações, imposições. A sagrada lei do madrigal e os decretos do tato, olfato, gosto, vista, ouvido, o desejo de justiça, o desejo sexual, o ruído do oceano, sem excluir deliberadamente nada, sem aceitar deliberadamente nada, a entrada na profundidade das coisas num ato de arrebatado amor. E o produto poesia, manchado de pombas digitais com marcas de dentes e gelo, ruído talvez levemente pelo suor e o uso, até alcançar essa doce superfície do instrumento tocado sem descanso, essa suavidade duríssima da madeira manejada, do orgulhoso ferro. A flor, o trigo, a água têm também essa consistência especial, esse recurso de um magnífico tato.